sua mão não vai parar de rolar, de fugir e seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio. Me diga coisas bonitas. O nosso amor segundo.